Gracias. Quando eu crescer, que será de você? Tá vendo o seu lado? Uma coisa que tem. Quando eu crescer, que será de você? Fuck.